o chefe do piseiro, em nome de Fábio Produções. Alô, Carlos, pedi meu patrão, papai. Arruma sua mala que a partir de hoje eu vou tirar você daqui. Pode vestir sua roupa que a partir de hoje eu vou te assumir. A minha família vai me desejar, eu não tô nem aí, deixa o povo falar. E a partir de hoje tu vai ser minha mulher, vai! Eu vou tirar você do cabaré. E a partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser mulher da minha vida. E a partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré. E a partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser mulher da minha vida. Chama! Seu chefe do piseiro, papai. Deixa o povo falar, e a partir de hoje tu vai. Eu vou tirar você do cabaré. E a partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser mulher da minha vida. E a partir de hoje tu vai ser minha mulher. Eu vou tirar você do cabaré. E a partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser mulher da minha vida. A partir de hoje tu vai ser minha mulher. Cadê, vai? Eu vou tirar. Você vai ser swing, vai! Vamos, meu parceiro, Luque!